eu tô com o estagiário aqui na torre, tem como fazer CGL na 17? Tem que prevenir a informação, aproximadamente 10 milhas. Tô na pro? 055. E 110, quatro horas de autonomia, sai na Confim. Aproximadamente 10 milhas. Sim. Olha, 5-1 na Guatã, chegando em frequência. Olha, 5-1 na Guatã, papá. Conte, batendo de voo 100, voo e coral. Passagem do mesmo, saída da guarda, autorizado, puxa, chamar reposta táxi. Após o céu, autorizado, posicionamento, boa tarde, passagem 1-5. Sinal 3-3 e sinal 2-5. Cura 2-5-1, alterno 3-3-2-5, 4-0-9. Cruzamento da 1-7, aguarde transferência de frequência. A gente está curvando à direita, uma tendo pedra, eu vou roubar. Luiz, cotejamento correto, para acionamento, chame Torres. 1 no noite desse momento. Luiz, que direcionar, chamamos para táxi. Salvador, 1897. 0-23-60-0-2-9. Vai iniciar o confinamento do controle. E livre acionamento vai chamar para o Spectre 1-8-7. Falou, Atena 9-3-2. Controle 1-2-0-8. Mantendo meu pé, vai chamar 1-2-0-8, eu vou soltar boa. Tô no seu plano aqui ainda, aguarde instante. Ok, aguarda. Interceptar radial 329 para subida para o 085. 597, muito bom dia, Lima, tem cabeceiro 10. Lima, tem cabeceiro 10, tem 597. Pouso para o destino. Informe o pouso para o destino. November Delta Hotel. Informe. Informe estimado para o pouso. 1227. Estimado para o pouso. 1227. Da 17, curva à esquerda. Para acionamento, chame só 186, proteja. No 607, decolada 54, sem controle, 120, decimal 8. 1208, obrigado. Respondi, Gol 607, transferência. Opa, Zulu Golf, papá, mantenha meu pé no corredor axé, aguardando direto de subida para o 085. Assente, eu mantenho o corredor axé, meu pé, Zulu Golf, papá. Gol 607. Gol no 607, contato radar para o 360, saída da EL Leda Bridge. Vou ir direto Leda. EL Leda Bridge, 360, bom de Leda, Gol 07. Bravo, que Luiz, que autorizado o táxi até a interseção da 17, reporte pronto para ingresso. Salvador, Gol 97, 15 para o táxi, está com 168 a bordo, 3:50 de autonomia, alternando Campinas. Voando 7 no 5, autorizado táxi, de parte 1, Indy Alpha, no ponto de espera da 0, chamei torre 1 no 8, decimal 6, QNH 10 no 6. Pátio Indy Alpha, no ponto de espera, chama 18, 6, QNH 10 no 6, voando 7 no 5. Voando 897 na escuta? Prossiga. Após a passagem do Boeing a sua retaguarda, autorizado para chamar reporte táxi. Após a passagem da retaguarda, a chamada está autorizada. 2685, alternativa 1255 a chamar. Bom dia. Flip 55 no 4, na escuta? Prossiga na Flip 55 no 4. Modifique seu transponder para 0260. 0260. Correto, reporte táxi, reporte para o bus. Voltará. Torre Salvador, voo 1715, no ponto espera da 10, pronto. No 897 vai manter posição aqui aguardando a retirada do finger, vai ser necessário acionar a posição posterior ao pushback, ok? Retornará. Vou solicitar um novo pushback em pouco minuto. Gente, já vai estar pronto para acionar? Não, porque estou aguardando a retirada do finger aqui da estatal. Gente, reporte acionamento. Reportarei. A meia reportaremos estabilizado. Total 9990. Solo Salvador, 55 no quadro, tripa, pushback acionamento. Empate 3 autorizado, reporta ataque, trip 55 no 4. Tá. 8-0 na nossa saída, ok, gente. Obrigado. Posso voar pro árvore agora? Na 3597, mantém o perfil da árvore. Mantere. Mike, Juliette, Romeu, bom dia. Prossiga, confirma o local de sobrevoo. O Mike, Juliette, Romeu, autorizado Salvador, Salvador, sentido noroeste. Confirma a intenção de decolagem a partir do pátio da Bata, já comprou o noroeste? Em coordenação com a torre, comprou a noroeste em 1,18 decimal meia dúzia. O controle opera em 1,20 decimal 8. Aciona 0,1,15 no transponder do Mike Juliette Romeu. 1,7,1,5, autorizado decolagem, continua 0, vento calmo. Autorizado decolagem, 1,7,1,5. Apenas confirmando, mantém 500 pés, o 02 no POB, para acionamento, táxi de decolagem agora com a torre em 1,18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meia, o Mike Juliette Romeu, bom voo. Pronto, pushback, voo no 897. Juliette Romeu, ligação aí para o táxi. Temos uma TR da Trip, vai iniciar o táxi para seguir a retaguarda. Não me escuta aguardando, por gentileza. Então, a gente vai aguardar aqui. Boa noite, nossa atividade. Sou Salvador, 5514 da Trip, para o táxi com 6060 a bordo. 4 horas de autonomia, alternando o Recife. Trip 5514, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1,18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meia, um bom voo. Pátio Indy Alpha, no ponto de espera 108,6, bom dia, bom trabalho aí. 251, na alternativa 1,33 decimal 25. 251, 3325, obrigado. Salvador, bom dia, Bono 7, 95, 1500, Arbor, Elefa. Bono 7, 95, tá cadastro para o 360, perfil da Arbor. 360, Bono 7, 95. Total 9910, estabilizado? Afirmativo, estabilizado. Gente, completa de aproximação final, torre 18, decimal 6. Torre 18, 6, bom dia. Nove sete, na escuta? Prossiga. Escuta. Coordenando com a equipe de solo após a passagem do ATR da TRIP, é autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Aqui após o TRIP, vai iniciar e vai chamar para táxi. Boa noite, 997. 99 no zero, que negar no zero, no meio, vento calmo, autorizado, pouso pista no zero. Gente, liga o pouso total 9910. Autorizado a alinhar e manter pista 17. 4208, desça para nível de voo 050. 050, azul 4208. Confirma chamando solo? Santa 3153. Santa 3153 é o número 2 para a cópia. Galeão 380, prepare a da Hélia da Bridge aguardando. Da Hélia da Bridge está bem ruim a frequência. Não entendido, o TAN 3153. Está com forte chiado aí, parado a frequência. Sim. 3153, como recebe agora? Sigo 5-1-4, após o pouso do Boeing da Total, autorizado a linha e mantém pista no zero. Após o pouso do Boeing, ali mantém 5-5-1-4. Afirmativo, prossiga. Autorizado Recife, nível 370, Vitor Whisky 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-7-2 nos responder. Eu acho que a 932 está autorizado Recife nível 370 pela Peruísk 58, decolada 10, com curva esquerda, Puca, Caju, a saída 1208, controle 5172, transponder, a 932. Correto, parte 4, chama pronto para o inspecionamento, a 9832. Chamaremos. A 3597 está pulando elétrico, foi autorizado? Da 3597 controle. 1-7, reflete fora do salto. Iniciando, Romel. Intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-6-7 no transponder. Matheus, 380, Galeão, da Ela da Brite, Abdelo 10, 5167, 1208, 3153. Correto, portal 612, chama pronto para o inspecionamento, apenas confirmando como recebe solo. Nossa frequência é 5x5, só quando está parada a frequência que é chiada. Quente. Ah, então foi um problema aqui, porque pelo meu computador está certinho. Estou fazendo a cobertura de acidente, condicionado ao tráfego da senhora, ok? Sim, Júlio de Romeu. Grato. Passou de água para eu reportar aqui? Já tem 597 a 7 milhas de água. Ah, tá. Não deve ter um problema aqui no alinhamento. Obrigado, hein? Tem uma pista no 0107. 910, bom dia, TXV Alfa, Kilo, parte 3, tá atento ao sinalizador. Tá. Luiz, que decolado ao 06, autorizado curva esquerda do primeiro terço do campo para cruzamento, reposte livrando este da 10028. papapapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Vai livrar aqui a estrada do Coco e vai solicitar o cruzamento da final da 190, com Pro Sul. Autorizado o cruzamento da 190, reporte livrando, Mike Juliette Romeu. Autorizado o cruzamento da final da 190, reportará livrando. Bravo que Luiz, que foi na proa de Buraquinho. Em aguarda em frente de frequência. Buraquinho, guardando transferência, Bravo Luiz. 5-5 no 4, nós temos um Charlie no 5-0, seguindo agora pro setor Nordeste. Não vai interferir com sua decolagem. Cliente visual com o mesmo. Atlético Romeu livrou hoje da final da 90. Mais de Atlético Romeu, vou na proa do farol de Itapuã ao atingir chame, controle 1208. Proa do farol de Itapuã, atingindo 1-2-0-8-0. Decimal meia dúzia, o ajuste no zero no meio, um bom voo. Alfa 1286, voo 87, obrigado, bom dia, bom trabalho. Estabilizado ILS, azul 4208. Azul 4208, compete aproximação, torre 1-8, decimal meia. 18-6, azul 4208. Controle, bom dia, papapá, Mike 7 Romeu. Mike 7 Romeu, prossiga. Decolado da 97, senhora, vai ingressar na linha do litoral sul, para manter sobrevoo no, na linha do litoral. Gente, Mike 7 Romeu, confirme o transponder acionado. Nossa decolagem tem, senhor. Ele está mantendo aí a... alinhada com a 10, o destino dele é setor Nordeste, a próxima proa do tráfego. Litoral, senhora, até a final da barra. Gente, mantendo a linha do litoral, 500 pés na escuta. Do litoral, 500 pés, Romeu. Gol 17 no 5, chame CTC, no 260, alternativa no 288. 260, 288, gol 17 no 5, bom dia. 2 no pote de carga, pushback acionamento. APSA 9832, tá livre, reporta ataque. O que é reporta ataque? 9832. Livre, ajuste no 0 no 6. Ou no 0 no 6, azul 4208. Cabo que Luiz, que mantém a 11 mil pés, ajuste no 0 no 6, chame controle pro Nordeste. Para controle, aliado 08, ajuste no 0. Warning, I have flight level 350. Are you ready to copy or stand by to flight level 330? Yes, ma'am, we'd like to get 330 if it's possible. Affirmative, stand by to copy flight level 330, expect Puka departure. Okay. Controle, bom dia, Papa Romeu, Romeu Serra November, cliente da Kilo Grand Cherry, passando 250 para 1960. Para o 050 na Bonfi, Romeu Serra November. Pouso, azul 4208. Salvador, 5-5-4. É, o tráfego está no nosso lado esquerdo, vai subir até qual altitude? 1000 pés. Ciente, é, porque o nosso chiqueza aqui está marcando ele aqui, 1200 pés. Só. Pés. É, mas ele está 1200 aqui, está completamente fora do padrão aqui, tá? O bravo que ele disse ainda na escuta? Eficiente, mantenha a proa de decolagem, o tráfego se está 1200, ele está errado, e chame o controle em 1-2-0-8. Positivo, a segurança nós estamos mantendo aqui a proa de decolagem, chamaremos 1-2-0-8. Olha, Salvador, bom dia, 5-5-4, transfere. Repeat 5-5 514, mantendo a frota 3000 após apoio com. De forma, o tráfego nossa posição de 11 horas a 10 milhas, mantendo em voo 1-0-0, Charlie 208. É positivo, ele não está nessa altitude aí. Você poderia passar o prefixo da aeronave? Boa noite, 897, autorizado, lembra manter. Lembra manter, 897. Índia November Alpha, autorizado decolagem, primeiro circuito com curva direita. 10 and right and left turn after takeoff, Fuca departure and Caju transition. Salvador departure in 120.8 and Skok 5170. American Niner, 80, clear to receive via Upper Whiskey 58, runway 10, it's a left turn after departure. The Puka departure, the Kaju transition. Departure frequency 120.8 to spot 5170. Read back correct to gate 11, report right for setup and push, American 980. We call you right back, American 980. Solo, bom dia, Azul 4208, livrou na sua escuta. Azul 4208, bom dia, taxi via Alfa, reportando seu taxi via Juliette para ingresso. 30 via Alfa, reportará antes do, da Juliette, 4208. Solo Rio 5973. Recife na frequência 1260, alterna 128.8. Saída Fuca, transição Caju aguardando. Fuca Caju, tá ciente daquilo, 310. November Alpha, decolando Azul 3, curva direita, ingresso no circuito de tráfego não padrão, reporte girando base. Curva direita, ingressando no circuito não padrão, reportará girando base, Índia November Alpha. Boa noite, 97, 3 horas, decolagem, pista 1-0, vento 360 graus, 02 nós. 0 horas, decolagem, boa noite, 97, pista 1-0. Juliette 03, ao portão. Juliette 03, 4208. Rio 5973, pronto, copy. Okay. Autorizado Recife, nível 310, via Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120.8 e aciona 5165 no transponder. Sente aprovado, conforme 310 para Recife, Puca, Caju, curva esquerda, posse, a Peruísque 58. 1208 é o controle, 5165 é o transponder para o Rio 5973. Correto, parte 3, chama pronto para o inspecionamento, Rio 5973. Chamará o 5973. Falou, opção 932, está pronto para o táxi. Tem dois a bordo, autonomia de 2 horas e 40 minutos, alternando Natal. Opção 9832, atentando ao parqueamento do Embraer da Azul. Após o parqueamento do mesmo, autorizado pátio Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre em 1-1-8.6, 12, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Obrigado, bom serviço. Índia November Alpha. Alpha, tráfego avistado, autorizado toque remetido a pista 17, vento 060 graus, 01 nós. Autorizado toque remetido 17, Índia November Alpha. Gol 1897, decolado no meio, meu controle 208. 208. Gol 1897, controle Salvador. Bom dia, na escuta. Boa noite, 97, contato radar, super recitado, nível de voo 090, voo e Leda. da presente é Valerda, restrito ao 90, gol 897. Torre Salvador, muito bom dia, o árbitro está na V32, está aproximado do ponto de espera da 10, está pronto. Aline decola, pistão 0, vento calmo, Querengal 0 no meio. Aline decola, o árbitro está na V3. Voo 897 irá passar abaixo de um tráfego mantenente, voo 100, altitude 208, rumo sul-oeste. Ciente, 897. Deseja mais uma curva direita, circuito não padrão 20 de novembro alfa? 20 de novembro alfa, afirma. Só que tocou e arremeteu aos 18, curva direita, reporte girando base para final, 20 de novembro alfa. Vai iniciar a curva direita, circuito não padrão, reporta girando base, 17, 20 de novembro alfa. Back for the taxi, American 980. Da 3153 para o táxi 137410 Campinas. 3153, táxi via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Pátio de Alfa 26, obrigado, uma boa semana. Atenção 360, boa noite, 97. Papa Romeo Bravo Alfa Tango, informa o tráfego na suposição de 11 horas a 4 milhas, passando em voo 090 para o em voo 360, é um Boeing 738. Avisar o contrato do Bravo Alfa Tango. Bravo, autorizado, gira base, reporte na final do ano 7. Autorizado base, reporta final do ano 7, Índia November Alpha. 32, contato radar, sou para o 370, sai da Puca. Papel 370 na Puca, lá está na V32. 220, chame o controle 208. Índia November Alpha, autorizado, toque remetido a pista no 7, vento 090 graus, 03 rocha. Autorizado, toque remetido no 7, Índia November Alpha.